desse tem pelo que lutar. Sempre tem que correr para os objetivos alcançar. Não adianta fugir, não pode se entregar. Não pode desistir, sem ao menos tentar. A vida te ensina o que é ser forte. Tem que correr atrás e não contar com a sorte. Sei o quanto é difícil chegar onde quer, mas nada se consegue quando falta a fé. Ganhando dinheiro de modo certo, correto, procuro ter minha paz bem longe do ferro, com a minha família. Assim eu espero, com Deus do meu lado, assim eu prospero. No rap eu também procuro meu espaço, atropelo dificuldades e qualquer atrasalado. Subsolo até a alma, assim me apresento com outros irmãos que se revelam com gêmeos. Minha paz, distante do ferro, longe da seta, do tiro, do crime, da droga. No cemitério, mantenho a minha fé. Sou preso, feito um exílio, subsolo até alma em território inimigo. Procuro manter minha paz, distante do ferro, longe da seta, do tiro, do crime, da droga. No cemitério, mantenho a minha fé. Sou preso, feito um exílio, subsolo até alma em território inimigo. Haja força na mente para se firmar, não desistir, enraizar. Numa jornada que se tiencia, alternar o mérito monstro, a metamorfose com raios gama. A transformação naturalmente é água e a terra que se torna lama. Já se levantei da cama em filme, onde estaria sem procedente, levando comigo o vídeo hip hop e o compartimento contigo da mente. Vai que eu me deixasse levar pelas coisas dementes, criando teoria de conspirações, drogas, armas e pentes. O meu corpo iria se exaltar, mas minha mente não ia suportar. Talvez me faltasse o dom da compreensão. E não faz distinguir o ato ruim do bom. É assim que eu encaro o rap, a voz do povo, a prece. O lado racional que age quando o racional se esquece. O ponto positivo que consegue atuar em conjunto com a fé. E quando perdemos os dois, nada mais do que é se engatar marcha ré. Procuro manter minha paz, distante do ferro, longe da seta, do tiro, do crime, da droga. No cemitério, mantenho a minha fé. Sobrevivendo o exílio, subsolo até alma em território inimigo. Procuro manter minha paz, distante do ferro, longe da seta, do tiro, do crime, da droga. No cemitério, mantenho a minha fé. Sobrevivendo o exílio, subsolo até alma em território inimigo. Yeah, Django, Spike A, DJ Servo, W Costa. A família tá toda reunida, esse som é dedicado a todos os irmãos que acreditam e luta pelo que realmente quer. Não importando se der atenção ou não da mídia, maloca de primeira, roca filas, do nosso jeito produções, Baixada Santista, yeah!